da sede. Bom dia, Gol 9075, copia o 360 para Brasília. Copia. Gol 9075, autorizado para Brasília, livre de voo 360 pela Aperzulu 17. Decola da cabeceira 10, subida a Por, transição Elefa. Transponder é 5115 e o controle em 119 decimal 35 cotas. Autorizado Brasília com Fabrão de voo nível 360, primeiro aerovia Aperzulu, no site decola da 10, subida a Por, transição Elefa. Aciona 5115.2.39.35. Correto, 9075 da Gocha, pronto para o acionamento no 10. Sente Gol, 9075. Oito no sétimo, escuta para a cópia. O Gol no 8 no 7, autorizado para Guarulhos, nível de voo 380, pela Aperzulu 21, até a posição Trive, após direto para Poços de Caldas. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é 5124 e o controle em 119, decimal 35, cotas. Autorizado em 3.0, São Paulo, Guarulhos, Aperzulu 2.1, Ventri, depois direto, Poços de Caldas. Decola com prova direita, saída foi, transição em Lefa, 5.24, transponder, 3.935, roupa de saída para o 8.7. Correto, apenas confirmando, 5.1.24, transponder, chame pronto para o puxo acionamento, Gol no 8.7. Muito grato, 5.24. Salvador, boa. É o 360. 663, vem da Delta, autorização de tráfego 3820, Guarulhos. Santa 3663, aguarde um instante, eu tenho aqui o nível 340, aprovado, aguarde para qual? Guarda. Salvador, é o gol 19280, gente da Delta, autorização de tráfego para Recife. Gol 9280, autorizado para Recife, nível de voo 410. É a rota direto, decolando da cabeceira 10, fará curva à esquerda, subida a Fuca, transição Caju. O transponder é Fuca, transição Caju, após direto. O transponder é 5121 e o controle em 119, decimal 35, cortejo. Copio autorizado 410, 410, decola da 10, curva à esquerda, Fuca, Caju, DCT. O transponder 5121, 10935, a frequência é o gol 9280. Correto, 9280, chama para o puxo de acionamento. Chama para o puxo de acionamento, o gol 3663, para cópia. Está 3663, autorizado para Guarulhos, nível de voo 380, como solicitado pela APZULU 44. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, em seguida para Leda e Eudes. Transponder é 5120 e o controle em 119, decimal 35, cortês. Autorizado Guarulhos, nível 380, via APZULU 44. Decola da 10, com curva direita da El, Meda, Eudes, transponder 5120, controle 1935, tá 3663. Tá 3663, correto o cotejamento, chame pronto para o pushback e assinamento no OSP. Importará. 3663-1-1 para o Fundo Acionamento. Autorizado acionamento, chame táxi, o altímetro 1013, tá 3663. Você mandará para o táxi no 1013-3663. Salvador, o Gol 1280, posição 3 para frente, para frente, para frente. Qual é o portão? Remota 13. Ok, aguarde, é o número 2 no setor, Gol 9280. Aguardando o número 2, o Gol 9280. Salvador, Gol 9075-10, para frente, para frente. Gol 9075, aguarde, é o número 3 no setor, ok? Número 3, aguardando a disputa, Gol 9075. Salvador, TAM 3663, acionado com 120, 4 horas e 10, contornando o galeão. Autorizado o táxi, contornando o pátio 1 no Índia Alfa, chama no ponto espera para a decolagem. Pátio Índia Alfa, chamada no ponto espera da Castelo 90, TAM 3663. O Gol 9280, coordene com a equipe de solo, após o táxi do TAM, sua cauda, está autorizado o push, chama para o táxi. O Kenegão no 013. 2, Siga, 9075. Autoriza o pushback do 9075, coordenação com o da remota 6. O Gol 9280, na escuta. Afirma, na escuta. Possível realizar o push em coordenação com a aeronave da companhia no portão 10? Ok, gente, o voo 9075 aguarda um instante então, por gentileza. Sim, voo 9075. Ok, Gol 9075, nós da torre não temos a visão completa do setor, coordene com a equipe de solo, se autorizado acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 013. Atento então à aeronave da companhia, que puxou a partida remota 13. 3663, está autorizado a linha decolada 10, venta de 010 graus com 2 nós. Autorizado ingresso e decolagem, cabeceira 10, TAM 3663. Ciente autorizado. O 9280-3636 a bordo, alternando São Luís, 3:40 para o táxi. Livre o táxi via Índia e Alfa, chama no ponto de espera para a decolagem. Índia e Alfa, ponto de espera para a decolagem. Chama na ponto de espera para a decolagem, o Gol 9280. Tá 3663, decolou aos 30, controle 1935, bom voo e boa noite. 1935, grátis, boa noite, bom trabalho. 12 Salvador, Gol 1075, PLB 108, alternando com 20, com 3:41, pronto para o táxi. Autoriza presente, Leda. O 3663 autorizado, submeteu 360 e só passando 150. Entendeu que está autorizado, da presente voa Leda e subindo para o 380. TAM 3663, reportará passando 150. Sim, nativo. 9280, é a torre, voltando. Voltando. 9280, o controle solicita que após a decolagem suba restrito ao nível 090 até 20 milhas de Salvador ou até a liberação do controle aqui. Restrito até 20 milhas ou 090? Correto, nível 090 até 20 milhas, Gol 9280. Gol 9280, autorizado linha de decolada 10, vento é variável com 3 nós. Posição 05, pushback no 7, 1-8-7. Coordenando com a equipe de solo, após o táxi da aeronave da companhia, sua cauda está autorizado push. Chame para o táxi. Tá amarelo, táxi, bom, 9280, decolou aos 34, controle em 1935, boa noite. 1935, boa noite, obrigado. O 9075, autorizado linha decolada 10, QNH 1013, o vento variável com 4 nós. Zero, só suba restrito nível 090, guardando instruções. A sede é a Puca, contato radar na decolagem. Gente, manterá a restrição 090, Gol 9280. Pode seguir. Estou autorizado, direto Marcel, Mike Eco Delta. Grato, Eco Delta, que fica. Gol 9280, foi Jambo da presente. Jambo da presente, Gol 9280. Salvador, está 3663, passando 150 para 380. Sim, até agora. Voo 9280 para evitar o tráfego, está agora na posição de 10 horas 4 milhas rumo nordeste 710, curve à direita para o A090, limite de faixa para o 20 milhas, sub mantenha 410. Ok, veio para 410, curvando de imediato para o 090, gol 9280. Autorizado via Índia e Alfa, chama no ponto de espera para decolagem, altímetro 1013, gol no 817. Índia e Alfa, chama no ponto de espera, gol no 817. 19075, decolou aos 37, o controle 1935, bom voo e boa noite. Muito obrigado, companheiro. Tenha uma boa noite aí, manda mais. Salvador, boa noite, gol 9075, decolou. Gol 9075, contato radar, submantenha 360, saída Arbor. Arbor, 3620, gol. Gol 9280, assuma navegação na proa da posição, Jambu.